Sejam bem-vindos. Esse é o fantástico mundo da Oakley. Hoje é dia de baile, já alinhei, logo mandei o corte. Separa o kit, camiseta school, no pulso lancei logo um holy shot. Pra relembrar das antigas, encostei o Mizuno, lancei uma fleck. Era meu sonho desde moleque, as lentes rubi na armação X-Metal. Aí podia ser a Squared, aí podia ser a Juliette. Arrumei um, arrumei dois, na coleção só falta a Double X. O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste. E no baile o que destaca, manda pra ela, seu filho da... Zero 13, Baixada Santista e Porta Adriano Souza. Já fui menor, já lancei uma falsa clear com as lentes roxas. Hoje quem não tinha a condição, corta a coleção toda. E o que não tiver, nós vai mandar buscar. Nós tá contando as folhas. Postei uma foto, já viralizou. Juju e rolê, shot Cuba. A minha bebê do lado tá portando Dart, domingo uma lua. O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste. E no baile o que destaca é o pretão de AP Vest. Se tem MJ e não jogo basquete, com a Mars do Michael Jordan. Queria ter uma fleck na antiga, se não tiver lanço das novas. Rasante de nave eu tô no baile, com a tuca da Medusa. Os meninos da quebrada, é perito e da fuga. Postei uma foto, já viralizou, Juju e rolê, shot Cuba. A minha bebê do lado tá portando Dart, domingo uma lua. O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste. E no baile o que destaca, é o pretão de AP Vest. Thank you.